Comunitária apresenta Rádio Verde. Neste sábado 28 de setembro, sábado de céu nublado, com chuvisco, estamos no ar com a 10ª edição do programa Rádio Verde, programa que conta com o apoio cultural do Meu Copo Eco, passar do descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. Eu sou a Flávia Cunha e estou aqui no ar com os meus brothers Caco Rocha e Eric Hempel. Bom dia! Bom dia a todos os ouvintes aí, queridos amigos. Bom dia Ipanema, bom dia Eric, bom dia Flavinha. E então, meninos aí, o que que nos contam? Hoje vamos falar sobre um tema que tem a ver com a internet, né? Nós que estamos no ar também, além do 87.9 FM, estamos no ar no ipanemacomunitaria.com.br. Vamos tratar de um assunto que tem muito a ver com os internautas, né? Que é o cyberativismo. Então, o que vocês têm a dizer aí neste primeiro momento sobre o tema? Caco Rocha, Eric Hempel, intimados. Acho que, na realidade, a gente está num momento assim, de uma polvorosa, né? Uma polvorosa de internet, nas ruas. E eu acho que a gente tem que dar uma raciocinada um pouco, porque em Porto Alegre tem umas coisas que eu não estou achando legal, assim, esses quebra-quebra e coisa, mas... Até isso se discute, né? Tem gente que acha que isso tem que ser... É uma forma de comunicação também, né? É uma liberdade de expressão. Cara, o que eu tenho a dizer sobre o cyberativismo, porque eu acho que tudo é válido, né? Eu acho que a gente tem que unir as forças, que reine a paz e acabem as fronteiras, né? Que a coisa vá, que acabe... Cada vez mais a gente faça ativismo, independente de onde for, tem que ser pro lado do bem, né? Então... Independente se for no sofá ou no centro, é válido, sempre é válido. E os internautas que estiverem aí nos ouvindo, Caco, como é que podem entrar em contato com a gente, sendo eles cyberativistas ou não? É, na realidade eles podem falar com a gente pelo Facebook, ali no facebook.com/reciclage, sem o M no final. Se alguém quiser ligar para nós aqui no 3407-6599, tem um e-mail, programaradioverde@gmail.com, e temos também hoje reinaugurando o nosso Twitter, né? Que é o Reciclage _, né? O tracinho, hífen, aquele debaixo, assim. Ativar o cyber, teu cyberativismo. É, daí fizemos um cyberativismo aqui, estamos começando devagarzinho. Bacana. Bom, a gente tem bastante coisa no programa de hoje. Nós temos entrevistas aqui que nós falamos durante a semana com dois caras que são muito ativados nessa área aí, que é o Daniel Bittencourt e o Rafael. Como é que é o sobrenome dele? Rafael Heinier. Ah, esses sobrenomes complicados sempre me atrapalham. Ele que falou assim, que na realidade o Eric comentou antes, de ser no sofá ou na rua, que sempre... Que o cyberativismo começa no sofá, mas é que ele sempre acaba em algum momento indo pra rua, né? Isso foi um pouco do que o Rafael nos trouxe aí. Bom, a gente daqui a pouco vai ouvir a entrevista com eles, mas antes, vamos de notícia, Eric. Plantão Ambiental. O protesto reuniu dezenas de manifestantes na noite de quinta-feira no centro de Porto Alegre. Organizada nas redes sociais pelo Bloco de Lutas pelo Transporte Público, a manifestação pediu passe livre em todos os ônibus da capital e o fim do ensino médio politécnico no estado. Também teve protesto na quarta-feira em defesa de casarões históricos que correm o risco de serem demolidos na rua Luciana de Abreu, no bairro Moinhos de Vento. A demolição foi autorizada pela Justiça e permite que a construtora Goldstein coloque no local um prédio de 16 andares. E hoje, das 4 da tarde às 10 da noite, vai ter nova manifestação na rua. Batizada de Pare na Luciana, o protesto vai ter show com o conjunto Bluegrass Porto Alegrense, comidinhas de chefes, projeção de filmes, exposição de fotos de época, brechós e atividades para crianças. Os organizadores informam que é para levar cadeira ou canga. O objetivo é sensibilizar as autoridades sobre a importância do conjunto arquitetônico e para que as casas virem patrimônio histórico da cidade. E vale lembrar que o Ministério Público deve recorrer da decisão judicial que permite a demolição desses casarões, já que a prefeitura até agora não se manifestou se vai decidir se vai virar patrimônio histórico ou não. Estão sempre urubuzando, assim. É, pois é. Tem uma questão assim dos interesses econômicos aí bem clara, né? A situação gigante aqui é porque aquele local também É um dos lugares que certamente mais quadrado deve ser mais caro da cidade. Assim, né? Deve ser um dos mais caros. Isso. Tipo os jardins de Porto Alegre. Vamos valorizar então os casarões, né? Vamos revitalizar eles, fazer alguma coisa interessante, cultural lá. Não passar por cima disso tudo e construir um espigão de 16 andares, né? Deve estar infringindo o plano diretor, né? Não acredito que ali. Tem que dar pois é, teria conferir. Que olhar isso, é, no não meu sei. Bairro eram 6 andares. Acabaram de rasgar o plano diretor e botar um prédio de 16 andares. Um conjunto, são dois. Não, eu vou dizer pra vocês Porto assim... Porto Alegre, extra. Porto Alegre não tem mais plano diretor. É, eu tô nessa área de comunicação há já uns bons anos, aí uns 15 anos, e eu me lembro que uma das primeiras matérias assim, que eu fiz na Câmara de Vereadores era sobre discussões para mudanças do plano diretor. Sim. E tá se arrastando, assim, há muito tempo, então... É, hoje já não tem mais isso, se rasga e... É que é sempre o interesse econômico, assim, né? É sempre o interesse econômico. Eu acho que essa é a pedra de virar agora. E eu acho que o cyberativismo e o ativismo em si, as pessoas ir pra rua, é um pouco pra virar isso, né? Porque, não dá pra ficar eternamente pensando que sempre vai ser o econômico que vai prevalecer. Né? Quando eu penso nisso, um prédio de 16 andares, eu penso toda a merda que sai dali, né? Pois é. Todo cocô que vai direto pro rio, assim, mas isso, enfim, já é outro assunto. Pois é, e lembrando, assim, né, que tanto o protesto que teve no centro lá de Porto Alegre, que deu quebra-quebra, tal, que o Caco comentou antes, foi organizado pelas redes sociais, e também os dois protestos, o que teve na quarta-feira e o que deve rolar hoje, na Luciana de Abreu, também organizado pelo Facebook, né? Então, sempre essa coisa assim, de partir do virtual para o mundo real, uma forma de se organizar, né? A gente, semana passada, né, Eric, era o dia da árvore, a gente acabou não comentando aqui, aí começou a primavera, então aí o Eric se inspirou aí na parte musical, né, Eric? Esse sábado nós fizemos um noquinho primaveril. É, o clima não tá ajudando muito, né? Mas a gente espera que saia aí um sol, quem sabe? Não sei se hoje, mas amanhã. Mas a primavera é marcada, né? De ventos e tudo. Às vezes com chuva também agora. Vem esse final de setembro, vai ser... Pois é, chuva. É verdade. Mas vamos ver agora. Se outubro tá chegando, né? Vamos ver se melhora um pouquinho sozinho, pro meu gosto, né? Pelo menos. Pra abrir, mas é bom, chuvinha é bom, né? Pra irrigar, hidratar nossas almas. O que te separou aí pra gente, Eric? Ah, então, fiz um bloquinho aí de Tim Maia com Primavera, Los Hermanos também com esse nome. E a última música, eu acabei fazendo uma troca aí, vou fazer uma homenagem, então vai ser uma surpresa, vai ser uma Primavera mais ousada. Ah, muito bem, vamos lá então, vamos falar. Vamos de som. Quando o inverno chegar, estavam vazios. Pode o outono voltar. Eu quero estar junto a ti. Uma prova de amor. despertar tudo que eu fiz. Um perfume que andava com o vento pelo ar. Primavera soprando pro caminho mais feliz. Rádio Verde. Show me, check it out, what's going on? Rádio Verde. horas e 23 minutos, temperatura por volta dos 15 graus aqui na zona sul de Porto Alegre, neste sábado de céu nublado com um pouco de chuvisco. Nós estamos na 10ª edição da Rádio Verde, que conta com o apoio cultural do Meu Copo Eco, passar do descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. Bom, e... Quebrando Eric, os protocolos. Quebrou tudo aí, né? Tá. É uma homenagem aí, nossa colega Flavinha, que tá bem aí, sorridente. Metendo bronca. E com a camiseta do Pantera, né? Pra as pessoas entenderem, né? Sim. Não, e pra quem gostou, não gostou dessa ousadia musical aí do Eric, que a gente não tinha rolado som pesado assim por aqui, né? Então, quem quiser elogiar ou xingar o Eric, Caco, como é que faz aí pra entrar em contato? Vai no Facebook, né, no Reciclagem, facebook.com/reciclagem, ou manda um e-mail pra gente, assim, falando que não gostou e que quer ouvir tal música. Por favor, né? Reclamações, passar pro Caco e elogios, passar pra mim, tá? Por favor. Que é no programa radioverde@gmail.com. Muito bem. Isso aí. E a gente vai de notícia agora, é isso, Eric? Plantão Ambiental. O Greenpeace realizou um ato de solidariedade em frente à Embaixada da Rússia em Brasília. A manifestação realizada ontem foi pela prisão de 30 ativistas, entre eles a bióloga gaúcha Ana Paula Maciel, de 31 anos. Eles estão sob custódia após um protesto ocorrido na semana passada contra a exploração de petróleo no Ártico. Ana Paula deve ser ouvida nos próximos dias pelas autoridades russas. A embaixada se recusou a receber uma carta dos ativistas após 3 tentativas. E além... É incrível isso, né? Quando acontece com pessoas mais próximas de ti, né? Eu recebi essa informação, essa notícia, e passou, tá, ativistas e tudo. Aí quando eu fui ver quem era, é a Ana Paula, que eu já, desde acho que em 2008, a gente já manteve contato, que eu acabava fazendo os transportes pro Greenpeace. E um amor de pessoa, uma pessoa querida, ela, um companheiro dela também. E aí tu vê acontecer uma coisa, um absurdo desse, né? Saber que eles estavam fazendo um ato no navio em águas internacionais, né? Chegou a polícia, não sei da costa, né? Polícia costeira deles. E entraram dentro do navio e acabaram capturando eles. Eles estão de refém lá, né? Na verdade, eles estavam fazendo pacífico, mas é... Agora eu tava olhando aqui também no site do Greenpeace. Já tem um cyberativismo aqui, né? Que é libertem a brasileira Ana Paula e os outros 29 ativistas. Pode te cadastrar ali, pode enviar uma carta pra embaixada russa para libertar nossos ativistas. É triste, né? Na verdade é triste saber que pessoas que estão lutando pelo bem estão sendo repreendidas, né? E assim, eu pessoalmente não conheço a Ana Paula, mas só olhando pelo meu Facebook, várias pessoas de Porto Alegre conhecem ela. Sim, então, cara, como a gente tá conectado, muito próximo, né? E alguém que tá fazendo o ativismo forte, tá, né? Tá, é isso aí. Aí, seguinte, ó, pessoal, quem quiser também ligar pra embaixada da Rússia, quiser incomodar eles, vou passar até o número, é 61-3223-394. Liga e mete o pau, né? Vamos tentar, vamos fazer o nosso ativismo, né? A gente ia conseguir fazer aquele negócio do Google, né? De traduzir pra, em voz, assim, uma coisa e gravar. Mas acho que tem embaixada, consulado geral da Rússia em São Paulo, ou tem a do Rio de Janeiro, tu preferir ligar pro Rio? Tem 21-2274-0097. Embaixada do Rio. Teu ativismo, né? É, porque tu vê, né, o Greenpeace foi lá em Brasília fazer esse ato de solidariedade lá e não foi nem, não receberam nem a carta, então eles acham que estão certos, né? A acusação é de pirataria, né, só que o Greenpeace alega que a manifestação era pacífica, né? E essa coisa que a gente fica assim, né, vai saber, né, quando é que vão libertar os caras, né? Isso aí, isso é o problema, né? Exploração do petróleo, de petróleo no Ártico, sabe? Na real, o que tem que rolar é uma pressão aqui no Brasil pra ter uma coisa... Eu não sei se já teve algum movimento do governo. Acho que tem que ter alguma negociação rolando. Sim, é. Vamos tentar... É, a notícia que eu vi não falava sobre isso, falava só sobre a manifestação. E a gente vai falar sobre um... Vamos subverter um pouco a ordem aqui, né? A gente tá sempre mudando, né, Caco? Então a gente decidiu que o quadrinho que ia lá no final do programa, o quadro em homenagem a um ativista também, né, o Lutzenberger, a gente decidiu que era mais legal colocar no início do nosso tema do programa. É, né, é um quadro que a gente faz desde o começo, né, Flávia, que fala, que a gente busca sempre alguma frase, algum escrito do Lutzenberger sobre o tema que a gente tá falando no programa. E é impressionante como tem uma coisa, o velho Lutz tem uma coisa assim, quase visionária assim, nas coisas que ele fala, né? Quase não, mano. Sempre visionária assim, né? E, enfim, daí hoje é o bem fala sobre ativismo, né? Essa frase que a Flávia localizou pra gente. Que é o seguinte, então. Disse Lutzenberger: é certo que as mudanças de rumo não poderão se processar em curto espaço de tempo. Por isso devemos iniciar já. Se deixarmos para o momento dos primeiros colapsos dos métodos atuais, será tarde demais. Quanto mais cedo iniciarmos, melhor, pois será necessária muita pesquisa e trabalho de extensão, muita resistência que terá que ser vencida. Mas a juventude brasileira, como em outros países, além da crescente inquietude diante da situação que irá enfrentar daqui a 10, talvez 20 anos, já demonstra também grande entusiasmo na procura de novos caminhos. Então isso ele escreveu lá no Manifesto Ecológico, né? Que data é isso? Acho que é 76, né? Os jovens de lá já... Já estão meio velhinhos, é, quase. Demorou um pouquinho pra galera ouvir, né, Eric? Mas é o lance da importância de mudar agora, né? Então que seja o agora, né? Agora, então vamos fazer. Recicle-se. Bom, e a gente vai falar sobre o cyberativismo hoje, já tá falando, né? E que é, assim, conceito de... Busquei o conceito em alguns lugares, então é o uso dos meios de comunicação digital como principal veículo dos cidadãos para reclamar os seus direitos, convocar passeatas, registrar protestos e divulgar notícias sobre as causas geradoras das suas insatisfações. Com alto grau de emoção e de espontaneidade, essa nova forma de ativismo político é um fenômeno possível devido ao crescimento das tecnologias de comunicação, em especial da internet e das tecnologias móveis. Então, surgiu a partir da década de 90, evidentemente, com a questão da internet, né? E, geralmente, o cyberativismo busca apoio para as causas, que costumam ser de cunho ambiental, político ou social. E a utilização da internet passou a ter maior visibilidade pelo baixo custo e eficácia da resposta a curto, médio e longo prazo pela comunidade virtual. Mas, além do virtual, ainda é necessária a existência do ativismo real. Precisa também o comprometimento, o conhecimento do ativista pela causa que está lutando, não apenas um clique a mais ou a menos. Acho que isso aí dá uma contextualizada no assunto e vem muito a dizer assim, né, que não só a gente defende não só o ativismo ambiental, a gente aqui como da Rádio Verde, como programa que defende essa questão, né, mas também todo tipo de ativismo, cyberativismo, né, que eu acho que é importante para ter as mudanças sociais que são... Acho que imprescindíveis, né? O ativismo, ele é um movimento, né? As pessoas se movimentarem em algum sentido. Né? Eu acho que o cyberativismo é pela facilidade que a gente tem de fazer isso. É mais um pelas redes. É um instrumento, né? Mas o importante está dentro de todo um contexto, né? E talvez as coisas estão tão paradas no Brasil, ou estavam tão paradas exatamente por essa dificuldade da gente conseguir se organizar, ir pra rua, e não só ir pra rua, que também fazer ações e coisas que repercutam, né? Então, eu vejo na Argentina, assim, eles fazem um protesto lá e as senhoras vão pra rua bater panela, sabe? Então, um dia a gente vai chegar nisso, não vai ser só os adolescentes, né? Cada vez mais crescer, né? A gente estava falando antes do Greenpeace. O Greenpeace pratica o cyberativismo desde 1998. Mais da metade dos atuais colaboradores podem ajudar a participar através da internet. Só que eu particularmente acho que é muito mais efetivo o que essa galera está fazendo, como a Ana Paula está fazendo. Né? Que, claro, corre maior risco, é menos cômodo, né? Ah, mas o Greenpeace tem uma história, assim. Eu sei que muita gente fala, assim, que Greenpeace é mais causas mundiais e coisas. Alguns atos deles eu me orgulho, assim, de ter não participado junto, mas estar dentro dessa história, assim. Ter apoiado, né? Ter apoiado o tempo que eles compraram no chocolate, acho que é o tempo do chocolate garoto dos transgênicos, né? Eles foram no mercado, na Lima e Silva, no Zafra, e compraram todos os chocolates, botaram dentro de tonéis e levaram embora, né? Como se tivesse colocaram no lixo, né? Então, é muito bacana, eles estão sempre fazendo. E tive alguns vídeos também do Greenpeace entrando na frente de navios baleeiros também. É bacana, sabe, o trabalho deles. Bom, e tem uma galera aqui de Porto Alegre, né, que também está fazendo cyberativismo, né, Eric? Porque o Greenpeace é uma instituição internacional, né? Uhum. E a gente ouviu o Daniel Bittencourt, que é do Porto Alegre CC, que é uma plataforma digital, e ele vai explicar melhor aí pra gente como é que funciona essa plataforma. Vamos ouvir ele, Eric? Vamos. Já falar agora então com o Daniel Bittencourt, um dos idealizadores do Porto Alegre CC e professor universitário. Tudo bem, Daniel? Bom dia. Como é que tá, Flávia? Bom dia. Bom dia aos ouvintes da rádio. Eu queria primeiro começar falando contigo, queria que tu explicasse para os ouvintes, para quem ainda não conhece, né, como é que surgiu esse projeto colaborativo que é o Porto Alegre CC. Bom, o Porto Alegre CC é uma plataforma colaborativa georreferenciada, é a primeira experiência do que nós convencionamos chamar de Wix Cidade, que é um território, uma cidade que recebe anotações virtuais das pessoas no sentido de identificar projetos que possam ser desenvolvidos de maneira colaborativa e também apontamento de questões que precisam ser melhoradas e que necessariamente não dependem apenas da vontade do poder público, e sim, muitas vezes, de uma relação de proatividade das pessoas, no sentido de buscar uma convivência coletiva mais sustentável para todos, né? Então, esse projeto ele nasceu em 2011, com o apoio inicial da Prefeitura de Porto Alegre, da Unicinos e da ONG Parceiros Voluntários. E como é que funciona exatamente? Eu vi que tem a questão das causas, né? Quantas causas tem atualmente? Assim, quem é que administra assim, a plataforma? Então, as pessoas podem entrar no portoalegre.cc, que o endereço é http://portoalegre.cc, né? E ali elas vão encontrar um mapa onde há mais de 2.100 contribuições das pessoas a respeito do que acontece na cidade de Porto Alegre. Então, vão desde apontamentos como assaltos ou problemas de conservação de praças até ideias que as pessoas têm de revitalização de espaços, de recuperação de equipamentos públicos, de ideias para que sejam implementadas mais feiras na cidade, enfim. Então, as pessoas, nesse sentido, o que elas fazem? Elas, nesse mapa, elas localizam nesse mapa um determinado ponto específico da cidade e criam uma causa nesse território. No programa de hoje, a gente está falando sobre essa questão do cyberativismo, né? E a gente sempre pensa assim, né, que não adianta ficar só no virtual, né? Também tem que ir pro real, né, pro mundo real. E até essa semana teve uma audiência pública que foi motivada a partir do Porto Alegre CC com a Câmara de Vereadores, né, sobre essa questão da revitalização ali da obra do Guaíba. Daniel, como você considera assim, o quanto o Porto Alegre CC está conseguindo motivar tanto o espaço, essa parte virtual, quanto do mundo real? Assim? Flávia, assim, eu acho que tem uma questão que para nós é muito importante, né, que é a seguinte questão. O Porto Alegre CC, a gente conceitua ele como um metamovimento, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, na verdade, nós organizamos ou procuramos dispor de um espaço onde as organizações não governamentais e as pessoas individualmente encontraram um espaço para troca e conversação sobre a cidade, né? Então, o que faz a transformação real, que leva as pessoas para a rua, seja para um mutirão de revitalização da orla, seja para recuperar um espaço de convivência noturna, como foram as serenatas iluminadas lá na Redenção, é o poder das pessoas, né? O Porto Alegre CC é apenas um instrumento nesse processo, no qual a cidadania se organiza digitalmente, mas aplica projetos e ações presencialmente. A gente não defende a separação dessas esferas em dois espaços estanques, né? É, a gente convive num organismo que ele é fluido e ele é híbrido, então faz com que as pessoas, através da plataforma e dos canais de comunicação do Porto Alegre CC, elas encontrem os pares para que as suas aspirações sejam levadas adiante. Essa questão que tu te referes da audiência é fruto de uma necessidade que as pessoas há muito tempo vêm construindo, né, vem aspirando. A cidade, de alguma maneira, nunca teve uma relação aberta com o rio, né, com a sua orla. Então, desde lá do gasômetro até aqui em Ipanema, por exemplo, a gente não tem um espaço público de convivência com a orla onde as pessoas possam acessar. Há bem pouco tempo agora se construiu um pier ali em frente ao Barra Shopping, mas não existe. A cidade, de alguma maneira, tem uma relação meio dual com o rio, né? A gente venera bastante o pôr do sol e até dá graças a essa questão do Guaíba e da importância de ter isso, mas o poder público municipal estadual nunca conseguiu construir soluções permanentes de ocupação desse espaço com equipamentos públicos, né? Não apenas pela especulação imobiliária e tal. Então é uma questão que, por exemplo, é um desejo latente que a sociedade vem construindo e que encontrou no PopularXCC uma maneira de identificar os outros pares que acreditam nessas causas e, a partir dessa identificação, fazer com que elas pudessem ir para a rua. Eu acho muito interessante, assim, esses projetos que são independentes, e acho que esse é um dos objetivos do mundo acadêmico, digamos assim, né? Criar essas plataformas independentes, né? Mas, assim, o projeto tendo apoio da prefeitura, a prefeitura de alguma forma interfere, assim, ou tu pode garantir que não, assim? Não há nenhum momento a gente sofreu nenhum tipo de pressão em relação às causas que são publicadas. Ao contrário, há uma cultura, né, em que as organizações não gostam de ouvir as críticas que são feitas pelas redes sociais, através das pessoas nas redes sociais. O que a gente procurou estimular na Unicinos, na Prefeitura de Porto Alegre, na Parceiros, é a necessidade de começar a perceber o que é feito e o que é falado através desses canais como maneira de aperfeiçoar os processos de participação popular, né? A Prefeitura, nesse sentido, ela foi apoiadora no primeiro ano do projeto, se encerrou ali em abril do ano passado, e nesse período todo, até hoje, enfim, a gente nunca recebeu um telefonema para solicitar que uma crítica ao prefeito ou um posicionamento mais duro de um cidadão em relação à administração municipal fosse retirado do ar, né? Então, acho que isso é um grau de amadurecimento num processo em que a colaboração ela entra como um vetor para alimentar os novos processos de oxigenação da democracia, né? Então, a diferença de uma plataforma como Porto Alegre CC é que hoje um gestor público ou de uma empresa consegue identificar no território, no mapa, onde estão as necessidades e os desejos da sua comunidade, né? Ao contrário de um fórum, onde as pessoas discutem textualmente as suas aspirações, mas necessariamente não há uma distribuição geográfica, geolocalizada dessas demandas e aspirações. Então, é uma questão de cognitiva, até de alguma forma, né? A gente ter uma distribuição dessas intenções, dessas aspirações, visualizando isso no mapa, né? Então, a gente vai ver que tem regiões que são mais mobilizadas digitalmente, enquanto outras preferem instrumentos mais presenciais, né? De pressão. São tecnologias que elas precisam ser coordenadas, precisam ser colocadas lado a lado para que caminhem juntos e que a gente tenha novas formas de participação popular, além do orçamento participativo, por exemplo. Eu achei a iniciativa de vocês muito legal, né? Só para quem não sabe, assim, de onde é que surgiu o CC, esse, né, que tem no nome do projeto? O projeto, o Porto Alegre.cc, ele é uma experiência expandida de um outro projeto que nasceu aqui na Unicinos, que era o Redenção.cc, que é um parque que também recebe anotações sobre a memória das pessoas a respeito das suas experiências e as suas vivências no Parque da Redenção. E lá no Redenção São C, a gente trabalha, já trabalhou muito fortemente com o conceito de Creative Commons, né? Então, é uma maneira de tu licenciar o conteúdo de maneira não comercial, que qualquer pessoa possa fazer uso desse conteúdo da maneira que achar melhor, de maneira que favoreça a livre circulação do que é produzido pelas pessoas, que elas possam fazer novos usos e novos, ter novas ideias a partir dessas fotos, desses vídeos, dos textos que são publicados, dos comentários que são feitos, né, dos compartilhamentos que acabam resultando nas redes sociais. Então, o CC, tanto do Porto Alegre com o CC, quanto do Redenção com o CC, vem desse formato de licenciamento de conteúdo, que ele é mais flexível e que ele é uma resposta, digamos assim, à lei do copyright, né, que determina que todos os direitos sobre o uso de um determinado conteúdo sejam reservados ao autor ou ao detentor dos direitos patrimoniais daquele conteúdo. De uma maneira geral, Daniel, como é que tu avalia assim, essa questão do cyberativismo no momento atual? Assim? Acho que a gente vive um momento bastante interessante no Brasil, né, no sentido que o que aconteceu em junho, nas marchas de junho no Brasil, é resultado de uma série de processos sociais que vem se acumulando ao longo do tempo, e ao contrário de outros momentos onde as pessoas foram para as ruas reivindicar todos os incômodos pelas quais elas passam, hoje a gente vive uma sociedade na área da informação e amplamente conectada, né? Então, ainda que a gente viva um processo de inclusão digital relativamente lento, mas perto de 100 milhões de brasileiros hoje estão conectados às redes, né? Estão conectados à internet. Então, o poder de influência das pessoas no seu círculo de amizades, usando as redes sociais, ele aumentou muito, né? Se a gente for analisar com fenômenos que ocorreram há 20, 25 anos atrás, seja 30 anos atrás com as diretas ou um pouco mais de 20 anos no Fora Collor, a disseminação da informação ela acontecia sempre de maneira mais broadcast, né? Então a televisão informava, era um veículo informando para milhões de pessoas, enquanto agora a comunicação mais transversal, mais horizontal, ela é muito forte em função do poder de disseminação e de espalhamento que as redes propiciam, né? Então esse é um fenômeno, é um componente novo nesse cenário que no primeiro momento as marcas não souberam lidar direito. E agora é um componente que politicamente tem sido usado para fazer essas mobilizações. Então, não só apenas nessas questões das marchas de junho e dos protestos que, enfim, couberam qualquer tipo de iniciativa de reivindicação, mas já há algum tempo em relação à sustentabilidade, à preservação das árvores, do patrimônio público, histórico, cultural, vem se formando redes através dos sites de redes sociais que unem pessoas que têm o mesmo propósito e que conseguem se mobilizar com relativa rapidez. Então é como se cada um de nós tivéssemos nos tornado uma Ipanema comunitária, uma rádio, um jornal, uma emissora de televisão capaz de influenciar o nosso círculo de amizades para que cada um de nós dedicássemos um pedaço do nosso tempo para uma causa que é coletiva. Então tem uma mudança muito forte nesse cenário da comunicação e que certamente a gente vai aprender muito nessa caminhada ao longo desse processo. Bah, Daniel, muito obrigada, viu? Falou bonito aí. Obrigadão. Legal, Flávia. Conta comigo. E a gente, aqui no Porto Alegre CC, é sempre um canal aí à disposição para vocês divulgar as atividades da rádio e, de alguma maneira, ajudá-los nas causas que vocês acreditam. Então tá, valeu. Até a próxima. Obrigadão. Tchau. Esse aí, então, o Daniel Bittencourt, um dos idealizadores do Porto Alegre CC. Só lembrando que a gente comentou aí durante a entrevista que ia ter uma audiência pública sobre essa questão da Orla do Guaíba, e ia ser na quinta-feira de noite, acabou não rolando e não tem data para acontecer lá na Câmara de Vereadores. Não deram maiores explicações, né? Foi depois da entrevista, a gente fez a entrevista com o Daniel na quinta, no início da noite. E aí depois, na Câmara de Vereadores, no site, saiu essa informação. Aí. Ainda bem que a gente não saiu do nosso sofá, né? Porque a gente tava pensando em ir na tal dessa audiência. Essa Pois é, e na verdade assim, né, inclusive dizem que é um dos canais, né, pra gente conseguir se mobilizar é participar dessas audiências públicas. Pena que às vezes eles cancelam meio em cima da hora, né? Mas o Eric tem umas experiências em audiência, assim, que tu acha dessas audiências, né? É meu monólogo, assim, é que parece que é uma apresentação de projeto, assim, aí apresentam e vai ser assim, a questão das árvores, era bióloga da Esmã falando sobre as árvores que eram exóticas, assim, os árvores terminais, os jacarandás. Então vamos acabar com o jardim. A audiência pública é pública só porque está aberta para as pessoas em geral, mas não que as pessoas possam se manifestar. Isso. Nem sempre, exato. Claro, há um manifesto, tu pode ir lá. Só que é uma coisa meio complexa de participar, assim, não é? Mas é legal ir, assistir, botar pressão. Sempre é importante, sempre é bom ir nas audiências. Mas, ô Favinho, não tem agora a nossa letrada aqui. A audiência, né, é uma coisa de tu ouvir, assim, porque se fosse pra ser um debate, não chamar de debate ou alguma coisa assim. Audiência não é pra tu ir e ficar audindo, assim, tipo, só recebendo, assim, não? Pois é, mas é que isso aí, a origem, assim, etimológica das palavras nem sempre é o que tem que ser, né? Porque até, eu até brincava quando eu trabalhava em rádio comercial, né? Que se criou esse conceito de interatividade e às vezes os ouvintes ligavam e incomodavam com alguma coisa, assim. Eu dizia assim, mas ouvinte não é pra ouvir? E na verdade não, né? O ouvinte hoje em dia é muito, é muito escutado ao invés de simplesmente ser aquela coisa passiva, né? Eu acho que isso foi um dos méritos da internet, nem sempre, a pessoa não precisa ser um cyberativista pra poder se manifestar, né, hoje em dia. Acho que mesmo os sites de notícia mais criticados, assim, eles têm a abertura lá pros comentários, né? Então eu acho que tem uma mudança. E as audiências públicas mesmo, que depois a gente confere se... Porque ouve os dois lados, né? Mas é difícil de ouvir a bancada lá, pessoal, a bancada lá de trás, né? O pessoal que foi pra ver tem que... Ah, é uma burocracia, você tem que chegar antes, não sei o quê. Eu não tenho certeza que não tem que ser vereador. Ah, pois é. Vamos dar uma pesquisada melhor aí ao longo do programa a gente comenta isso. Bom, a gente estava falando do Porto Alegre CC, né? Que é baseado em causas. E aí a gente vai falar aqui para os ouvintes, Caco, que na verdade nós somos integrantes da reciclagem.org, que é uma organização... que a ideia inicial era que fosse um negócio e depois tu percebeu que era uma causa, né? Na realidade, assim, a reciclagem surgiu quando eu cansei de ficar fazendo causas e coisas assim. Ah, não, agora eu vou fazer um negócio. E, vamos pegar, fazer coisas ecológicas, sacolinhas e tal. E daí, quando eu comecei a ir pro mercado e começar a vender isso, eu vi que não era bem assim, sabe? Que não era simplesmente um negócio, que envolvia muito das pessoas querer acreditar, porque sempre os produtos são mais caros, tem a questão do trabalho humano, né? De valorizar o trabalho humano, a gente vive numa coisa que é muito melhor. Ah, uma máquina que faz e coisa sai mais barato. Então daí eu me peguei nesse cacuete, assim, né? O Caco fazendo um cacuete. Eu achando que tava com um negócio e me vi de novo com uma causa, assim. Então eu acho que... não dá pra gente fugir da nossa linha, que é ser um idealista, né? E estou batendo aqui na bancada e os dois me olham bravos, os olhos, né? Assustados. Mas é que eu também brisola, assim, não, porque é Globo! Os interesses! Os interesses, mas é isso aí, somos uma causa em movimento. Então tá, e uma das coisas que estamos fazendo, então, as nossas ações é aqui a Rádio Verde, né, cara? Botando a boca no trombone. Pois é. Então nós vamos agora dar um tempinho no bate-papo, vamos ouvir música de novo? Olha aí, ó. Vamos de regzinho e após o bloco eu faço o comentário das musiquinhas, tá? Fantasia de bem. Rádio Verde, Rádio Verde, Verde, Verde, Verde. Muita gente implica com meu pichain. Ah, mas o que implica é que o cabelo é bom. E quando isso me irrita, vai ter briga sim. Ah, porque eu não aceito discriminação. E quando eu vou à praia, alguém sempre diz: o teu cabelo é duro, não entra água não. Problema meu, ah, na verdade o que é duro é teu coração. Alisa ele não, é o que minha nega sempre diz pra mim. Alisa ele não, é você meu nego do cabelo bom. Ai, ai, ai, ai, ai. Alisa ele não. Da moda em Paris, não sou vaselina, não vacile não. Não vacile, não. ar puro. Rádio Verde. Salve, salve, Xerém, toda rapaziada, Zeca Pagodinho e o Rapa pede benção. Epa, eu que tô abençoado de ter convidado pra essa parada maneira. E nós vamos deixar cair. Com nós mesmo, vamos que vamos. É, nós na pista. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Eu pago tudo que eu consumo com o suor de meu emprego. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. Eu um dia me aprumo. Eu tenho fé no meu apego. Eu só posso não deixar medo. Com quem me faz capulinê. Como vampiro e morcego, é o homem e a mulher. O meu linguajar é nato, eu não estou falando grego. Eu tenho amores e amigos de vivato nos lugares onde eu chego. Desfalcado, eu estou descontraído. Por quê? Não que eu tivesse bebido, nem que eu tivesse fumado. Pra falar da vida alheia, mas digo Zeca sinceramente, na vida a coisa mais feia é gente que vive chorando de barriga cheia. Mas é gente, oh, é gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. Só posso ter chamego. Com quem? Com quem me faz cafuné. Certo. Como vampiro e cego, é o homem e a mulher. Biscoito, biscoito, biscoito. O meu linguajar é nato, eu não estou falando grego. Eu tenho amores e amigos de fato nos lugares onde eu chego. Eu estou descontraído. Não que eu tivesse bebido. Ei, não que eu tivesse fumado. Pra falar da vida alheia, mas digo sinceramente, diz é, na vida a coisa mais feia, o que é que vai? É gente que vive lamentando e chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. Alô, Chorão. Alô, Laura. Alô, Lobatinho. Valeu, grandão mesmo, legal. Salve, salve, Xerém. Salve, salve, a família Zeca Pagodinho. É o que vence. Humildade, a paz. Vamos e ir, Deus nos acompanhe, tchau. Sempre. Firmeza. Rádio Verde. Rádio Verde. Rádio Verde. Horas e 6 minutos, temperatura por volta dos 15 graus aqui na zona sul de Porto Alegre. Estamos no ar com a Rádio Verde no 87.9 FM e também pela internet ipanemacomunitaria.com.br. Estamos vivendo aí um programa bem eclético, né? Curtimos aí um acústico reggae bem, bem bacana em tempos próximos, né? Max de Castro também, o Nego do Cabelo Bom, a Lisa ele não. Não, não. E também curtimos o som do Rapa e o Zeca Pagodinho, Maneiras. Que fazem show hoje, né? Em Porto Alegre, o Rapa com o Ultraman. Só lembrando que a Rádio Verde conta com o apoio cultural do Meu Copo Eco, passar do descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. Então, estamos aqui falando sobre cyberativismo neste programa de hoje, mas antes de retomarmos esse assunto, vamos de notícia? Plantão Ambiental! Termina amanhã a ocupação cultural Horizonte à Vista no Jardim Lutzenberger, na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. Durante a ocupação, o mirante do jardim é cenário de lentes, lunetas, telescópios, projeções, performances e filmes. Para saber mais, acesse o ocupantemirante.wordpress.com. E agora a gente vai retomar a questão do ativismo e eu vou entrevistar aqui um dos integrantes da bancada. Caco Rocha, ativista desde quando, Caco? Bah, não diria um ativista tão engajado, porque às vezes assim o cara se... Mas assim, acho que a primeira mesmo foi 2005, no Fórum Social Mundial. Que tu começou lá uma campanha, né? É, a campanha que era a principal campanha, assim, que era o Fuck You Bush, né? Então, tipo assim, dentro de todos os problemas do mundo, tipo, qual atingir? Então... O Bush, que ele era a representação do mal, ele é uma representação do mal tanto para nós, para o vietnamita, para um europeu. Então, esses anseios de grandeza começaram com o Fórum Social Mundial. Que a gente foi para lá com umas camisetas, adesivos, e as pessoas chegavam, tá, mas o que é que vocês estão fazendo aqui? É, nós estamos fazendo aqui uma intervenção, em que a gente perguntava para as pessoas qual é o seu motivo para mandar o Bush se fuder. E as pessoas escreviam, então, num papel, e a gente teve mais de 700 declarações de pessoas de 40 países do mundo, poema e coisa. E tá ali, um dia teve acho que é um bom momento pra escanear esse material todo, assim, e jogar pra internet, porque ficou lá jogado, lá guardadinho, desde 2005. E antes desse viés aí do ativismo ambiental, Caco, também teve umas campanhas que eram sobre questões políticas, né? Também, além da questão internacional aí, que foi Fuck Bush... Teve outras duas, né? Campanhas que surgiram dessa mente aí. É, a gente foi descendo, né? Primeiro a gente queria um mundo, né? Depois a gente viu, tá, o Bush não nos ouviu, então agora nós vamos acabar com o Senado. Fizemos uma campanha, uma movimentação pelo Senado. E eu me lembro, na época, a gente fez o blog, Leonardo, algumas pessoas ajudaram. E, inclusive, chegou a ser capa da Zero Hora, assim. Não por força da gente, porque tava muito forte aquela questão do Renan Calheiros e tal, não sei o quê. Mas daí o Renan vai e volta, também não conseguimos acabar com o Renato. Mas já era um cyberativismo, né? Só lembrando aqui, puxando pro tema do programa, porque teve o site, né? Era o blog. Teve o blog, teve adesivos, então a gente vendeu, mandou adesivos pra fora e tal. E daí também, tá lá, também não acabamos com o Senado, né? Mas enfim. E daí depois a gente pegou e. Daí fez a campanha do voto nulo. Que daí eu acho que é a que eu mais considero de ativismo, que a gente tinha mais pessoas organizadas, a gente produziu material, foi pra redenção, conversou com as pessoas, entregou material e fizemos o videozinho que foi pro. Do voto nulo, né? E daí me fantasiei de Mickey, o Leonardo também se fantasiou de Mickey, porque. O tema era assim, ah, se a gente vive numa Disneylândia, eu não quero ser o Pateta, não quero ser o Mickey, pelo menos. Eu só posso ser o Mickey. Então a gente foi votar, sim, votou, depois o Marcelo, que tava junto, votou, filmou o voto nulo dele, a gente fez um videozinho, colocou no YouTube. Então, bem antes do Black Bloc, tu já andava mascarado por aí. Já andava mascarado. Que ano que foi isso? Lembra? Foi 2007. Então já faz um tempo aí. É, 2006, 2007. Assim. É, Eric, já faz um tempo aí que esse rapaz aí anda fazendo ativismo por aí, né? Daí eu vi assim, né? O Bush não me ouviu, o Senado não acabou, a gente não conseguiu anular a eleição. Daí eu, vou desistir de tudo e agora eu vou fazer um negócio. E daí começou a reciclagem, que depois se viu que não era exatamente um negócio. Bom, e o nosso próximo entrevistado aí, o Caco conheceu ele em 2005, Caco, durante 2005. O Fórum Social Mundial, foi isso? O Rafael foi um dos que viu a faixa lá no Fórum Social Mundial e depois fez contato, e aí que a gente começou a se conhecer e interagir com as ideias desse homem aí tão... Rafael Rainer, é isso? Rainer, exatamente. Tá nos ouvindo lá de Araranguá, Santa Catarina. Olha aí, ó. Então vamos ouvir a entrevista com ele, que ficou bem legal. Primeira parte da entrevista, né? Ficou em duas partes. Bom, agora a gente tá com o Rafael Rainer, que ele é o fundador da Colmeia, entre diversas outras iniciativas aí cibernéticas e também não tão cibernéticas, bastante reais. Além disso, ele é médico, pai e nosso amigo aqui, amigo do pessoal da Rádio Verde. Bom dia, Rafa. Oi, Caco. Bom dia, galera da Rádio Verde. Satisfação estar com vocês aí nessa manhã. É, o tema de hoje do programa, Rafael, é o cyberativismo, né? E a gente achou assim que tu seria uma boa pessoa pra gente dar uma conversada exatamente pelo teu histórico, assim, né? Então, acho que pra apresentar assim, alguns dados, né, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, o Rafael ele participa de 150 grupos no Facebook hoje, né? E muito antes já do Facebook já participava de já lançou a Colmeia e outras iniciativas de listas de discussão e de conversas, essa ânsia de fazer conexões, né, Rafa? Então, eu queria que tu apresentasse pra gente, assim, o que é a Colmeia e o que te motiva nesse teu cyberativismo aí. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, né? Satisfação estar aqui novamente. Acabei de saber que eu participo de 150 grupos no Facebook. Eu não sei se eu devo ficar orgulhoso ou envergonhado com isso, porque, como você deve saber, na verdade, assim, eu sou até um crítico dessa rede social pela questão toda, né, de monitoramento, rastreio que eles fazem, né, dos nossos dados, utilizam os nossos dados com intuitos comerciais, etc. Então, a gente usa com moderação, a gente sabe, né, a gente também não é bobo de imaginar que ali é onde as pessoas estão em grande volume, então a rede tem uma certa utilidade para divulgação de uma série de iniciativas. Mas a gente usa, então assim, a gente fundou a Colmeia em 2007, né, a primeira rede social da Colmeia, que foi numa antiga rede chamada Ning, ela surgiu em 2009. No início a rede era só um site. Depois ela teve sua própria rede social, que migrou várias vezes por várias plataformas. A gente sempre foi em busca da melhor, que deixasse, digamos assim, o usuário mais satisfeito e que fosse o mais livre possível. E hoje a gente acredita que a gente achou a rede ideal, né? O site da Colmeia é colmeia.org, com dois Os, até o nome de uma rede, de uma antiga cooperativa de Porto Alegre, né? Colmeia, que é um grupo de, digamos assim, uma cooperativa de produtores agroecológicos que acho que ainda se encontram no sábado da Feirinha de Orgânicos aí em Porto Alegre. A nossa rede social fica em net.colmeia.org. Essa rede social, cabe ressaltar, porque às vezes as pessoas não têm muita diferença, assim, Facebook, Orkut, Colmeia, qual é a diferença, assim? Bom, a Colmeia é desenvolvida num software livre, ou seja, qualquer pessoa pode pegar o código, pode investigar, pode copiar esse código. Ele está disponível numa plataforma chamada GitHub, então se você quiser clonar ou replicar, você pode, não tem nada secreto, nada, nenhum dado sendo surrupiado ou nada assim. Então, esse é um dos princípios, né, do softwares livres, assim, poder ser investigado e perscrutado por qualquer pessoa. E, além disso, alguns módulos a mais desse software livre foram desenvolvidos por um coletivo espanhol chamado Lorea, que permite a federação dessa rede. Então, você consegue, por exemplo, conectar a Colmeia ao N-1.cc da Espanha, a rede Anilosur aqui da América Latina, e você consegue, digamos, um outro grupo. Eu não quero usar a Colmeia, eu quero ter a posse dos meus dados. Aí um coletivo de ativistas, uma rede qualquer, cria sua própria rede usando esse software. Ele pode se conectar à nossa, resguardando certos dados e liberando só aqueles que ele acha é interessante, né? Então, essa é uma nova tendência que ainda não está muito forte, mas que a gente vai ver cada vez mais, que se chama web federada, né? É, os diferentes coletivos, redes e movimentos tendo suas próprias redes, mas que são capazes de abrir portas e se comunicar com as outras. Não são redes não comunicáveis, como, por exemplo, o Facebook, que não tem como conversar entre si. Então, a Colmeia usa essa rede, que antigamente se chamava Rede BBB Comum, e hoje se chama Rede Social Cooperativa, e lá a gente se reúne para fazer, se organiza em uma série de projetos, né? A gente tem grupos voltados para aprendizagem, a educação, arte, cultura, alimentação, economia, política, desenvolvimento comunitário, tecnologia e ciência, energia, mobilidade, saúde, bem-estar, felicidade, ambiente. E a gente também tem os nossos favos, que são núcleos físicos, né? São os grupos, ou capítulos, como algumas redes chamam, né? No nosso caso, chamam favos, como os favos de uma colmeia. E esses grupos a gente também chama que são as nossas oficinas de criação de autonomia, ou as nossas zonas autônomas permanentes, usando um pouco, né, baseado no Heiken Bey, grande escritor libertário aí. E a gente tenta fazer com que esses núcleos, então, eles sejam autônomos, autogeridos, ou seja, não tem ninguém da colmeia que seja o presidente, o diretor. Toda a rede, ela é horizontal, né? Então, uma pessoa que chega, por exemplo, hoje na rede, ela não tem mais poder do que aquela pessoa que já está há 2, 3, 5 anos. É óbvio que ela precisa ter conhecimento da rede, ela não pode chegar e dizer, não, é assim, desse jeito, porque eu quero que seja. Não, tudo é deliberado coletivamente. Se ela tem uma nova ideia, ela vai, apresenta, argumenta, debate com as pessoas que já estão na rede, e certamente ela pode ter o seu ponto de vista validado assim que né, ele for detectado que realmente é válido. Isso é muito bacana. Às vezes dá trabalho, né, ficar aceitando essa liberdade toda, mas é um trabalho que vale bastante a pena. Tem um termo que o pessoal usa, que é algumas pessoas usam, que é o slacktivism, que critica, né, o cyberativismo, assim, como se fosse uma coisa, o cara faz o sofá de casa, assim. Então, a pergunta que eu te faço, dessa experiência toda que tu já tem com a colmeia e com todas as conexões que tu faz online, enfim, tu considera que esse cyberativismo, ele é efetivo mesmo? Existe uma diferença bem grande de um cyberativismo voltado para a prática de um cyberativismo sofá, né? Que assim, em 2010, agora não lembro direito, foi 2010, acho que foi 2010, eu participei, fui convidado para fazer uma palestra no primeiro Twitter Mix, que aconteceu em Bento Gonçalves, que foi um evento que reuniu twitteiros de vários locais do Brasil. E a minha palestra lá foi, minha conversa lá foi justamente sobre uma crítica a essa questão de ativismo de sofá, ou de ativismo de sofá, que eu chamei, cunhei assim, nós estamos vivendo o momento da, porque se fala muito de geração Y, geração Z, etc, baby boomers, todas aquelas gerações. Eu falei, bom, a gente está nesse momento vivendo o momento da geração curtir e da geração retweet, né? Que basicamente assim, as pessoas sentiam que se estivessem aprovando alguma coisa no Facebook ou no Twitter, elas estavam fazendo parte do movimento, estavam assinando uma petição no Avaaz e estavam fazendo uma grande diferença. E eu realmente acho que, apesar de que isso possa gerar um certo estado de consciência, dar uma ignição, não, isso não é o suficiente. Já fui criticado por esse tipo de visão também, porque as pessoas citam um ou outro exemplo esparso ali de algo que mudou, mas no fim das contas, essas mudanças que acontecem são arranhões na superfície do sistema, né? E é a mesma crítica que eu faço à questão do reformismo. Qualquer tipo de reformismo, tributário, político, educacional, qualquer tipo de reforma que a gente vá defender, quer seja diretamente através de ocupar uma assembleia, por exemplo, ou através de ocupar espaços de internet, ele vai basicamente só tá reforçando o sistema, porque você vai reformar algo e o sistema vai se adaptar, vai engolir aquilo ali e lá na frente ele vai dar o troco em você. Então a gente tem que realmente solapar as bases do sistema. Uma das coisas que a gente está organizando agora, para você ter uma ideia, é bem excitante esse momento, né? Pós mobilizações de junho e julho no Brasil. Infelizmente, assim, as assembleias populares estão degenerando em todos os locais, praticamente, né? As pessoas não... Nós vivemos um país que a gente é uma democracia muito jovem, as pessoas não sabem se organizar de forma horizontal, de forma assembleária. É triste, mas a gente ainda tem que aprender isso, tem que apanhar bastante. Mas uma coisa que a gente está conseguindo organizar agora, começamos no dia 11 de setembro, e agora no dia 25, foi ontem, quarta-feira, a gente fez o segundo multiálogo de não cooperação com o capitalismo e cocriação de alternativas. Então o que é isso? Isso é um encontro através de áudio numa ferramenta chamada agora.cc, né, que é um software livre de audioconferência que nós mesmos desenvolvemos, baseado num software livre que é aberto e gratuito para qualquer pessoa. Né? É só acessar agora.cc, tá em inglês. Se quiser ter acesso à versão em português de como instalar, é só botar agora.cc/tutorial.html e lá você vai ter acesso ao software gratuito. Pode entrar qualquer dia, volta e meia tem alguma pessoa lá com a qual você pode conversar pós mobilizações de junho e julho no Brasil. Infelizmente, assim, as assembleias populares estão degenerando em todos os locais, praticamente, né? As pessoas não... Nós vivemos um país que a gente é uma democracia muito jovem, as pessoas não sabem se organizar de forma horizontal, de forma assembleária. É triste, mas a gente ainda tem que aprender isso, tem que apanhar bastante. Mas uma coisa que a gente está conseguindo organizar agora, começamos no dia 11 de setembro, e agora no dia 25, anteontem, não ontem, foi ontem, quarta-feira, a gente fez o segundo multiálogo de não cooperação com o capitalismo e cocriação de alternativas. Então o que é isso? Isso é um encontro através de áudio numa ferramenta chamada agora.cc, né, que é um software livre de audioconferência que nós mesmos desenvolvemos, baseado num software livre que é aberto e gratuito para qualquer pessoa. Né? É só acessar agora.cc, tá em inglês. Se quiser ter acesso à versão em português de como instalar, é só botar agora.cc/tutorial.html e lá você vai ter acesso ao software gratuito. Pode entrar qualquer dia, volta e meia tem alguma pessoa lá com a qual você pode conversar, e eventualmente tem eventos que a gente chama e marca nessa ferramenta. No caso da Colmeia, toda quarta à noite, das 9h30 às 11 horas, 11 e pouco, a gente está lá fazendo as nossas reuniões semanais. E nesse multiálogo, foram feitos no primeiro multiálogo 8 propostas e encaminhamentos, e na reunião de ontem a gente já deu seguimento e estamos andando com os encaminhamentos. Um deles é criar um grande mapa de redes, coletivos, ativistas e movimentos anticapitalistas, autogestionários de organização horizontal no Brasil, para que esses grupos possam ter noção do volume, da monta, né, da potência que eles têm, só que eles estão fragmentados, eles não, muitas vezes se conhecem, uns conhecem 2, 3, 5, 10, mas a gente não tem noção do que é o vulto desse movimento, e a gente quer colocar esses movimentos mais próximos aí, conversando. Então, veja só, respondendo agora a tua pergunta, a gente começa na internet, mas a gente não termina na internet. A criação desse mapa, que vai estar publicado sim em meio online virtual, vai fazer com que as pessoas dos coletivos que são reais, que fazem as lutas diárias em Porto Alegre, em Fortaleza, em Brasília, em São Paulo, que eles possam se conectar e marcar encontros presenciais e organizar suas atividades de tomada dos espaços, das praças, das ruas, dos, né, de todos os espaços que devem ser públicos e devem ser voltados para o bem comum. Então, esse é o cyberativismo que eu proponho, que eu promovo. É um que é feito de fato e não somente na internet. Esse então, Rafael Rainer, esse cyberativista que tá nessa vida aí há bastante tempo, né, Caco? Tu que conhece ele? O Rafael é um obstinado, assim, principalmente nas coisas de ferramentas, né? Então, no net, depois ele fala do net.colmeia.org, eles têm um sistema para fazer assembleias, para organizar grupos. Então, antes de ter o Facebook, eles já utilizavam o Ning, que era uma rede social. Então, já tem essa ideia. Talvez ele é, eu vejo ele muito como um precursor, assim, sabe? Muita coisa ali que ele fala, assim, até para a gente é muito novo, assim. Então, é uma pessoa que está sempre buscando coisas, buscando conectar, e tem também ideias grandiosas, assim, mas maturando que... Maturando a ideia. Maturando, exatamente. É, nessa primeira parte da entrevista, ele citou aqui o Avaz, né? Para quem não conhece, é um site de petições online que foi criado em 2007, opera em 15 línguas e se mobiliza, então, assinando petições, financiando campanhas de anúncios, enviando e-mails, telefonando para governos, organizando protestos e eventos nas ruas. Um dos exemplos de ações bem-sucedidas, então, do Avaz foi o caso da lei da ficha limpa aqui no Brasil, né? Mas ao mesmo tempo, esse site aí sofre críticas porque um dos criadores é o George Soros, que é o famoso especulador, né, Caco? Que é o 22º homem mais rico do mundo, somente. É, e tem até eu andei pesquisando e tem muita gente que tem coisas com o governo americano, diz que as receitas vão para uma, duas pessoas, então... Também se questiona um pouco esse Avaz, assim, sabe? Não se tem tanta certeza. Tuas petições também, né? Eu posso criar uma petição, né? Eu acho que aqui no Brasil, pelo menos, eu não ouvi nenhuma treta, assim, mas eu acho que lá nos Estados Unidos, assim... Mas só que aí que tá esse negócio das petições, eu me lembro, acho que na época da privatização da CE, conseguiram fazer 1 milhão de assinaturas e... Não era pra... alguma das coisas que foi privatizado conseguiram fazer projeto de lei e recolher assinatura e botar, mas lá na última hora os caras que dão canetazo, esqueceram e não fizeram. Então, as petições também ainda são... É, mas eu acho que a gente tá em outro momento, né? É melhor do que sem, né? Não, eu acho que tá em... Mais ferramentas. Não, e eu acho que a gente tá em um outro momento em que a pressão popular tá valendo, assim, a lei da ficha limpa é um exemplo, a questão aqui das passagens de ônibus, de ter baixado a tarifa depois dos protestos, então a gente percebe, assim, os políticos estão se sentindo apertados pela galera, né? E o próximo é o voto aberto, né? Que é uma coisa que o pessoal tá lutando bastante e é uma absurdo não ser ainda, né? Ter voto secreto ainda. Pois é. Eu acho que a gente tá falando, assim, um pouco também dos limites da democracia, né? Antes, assim, imaginar... Não se você imaginar tudo que tá acontecendo sem as redes sociais. Então, acho que a gente tá também evoluindo contra a democracia, enquanto organização social da coisa, né? Com esse lado mais frágil, que é o povo tendo mais voz, sim, né? Sim. Bom, agora são 11 horas e 29 minutos, nosso programa está se aproximando já do final, né? A gente começa a conversar aqui, se empolga, né? Mas vamos então para um mini bloquinho musical, vamos, Eric. Vamos fazer, eu vou fazer o meu cyberativismo agora, vou colocar um som do Gilberto Gil, dos Barracos da Cidade, mas antes vamos tocar um som também do Chico César, Mama África. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz. Mamã não quer brincar mais. Filhinho, dá um beijo, é tanto bom pra ver o ritmo de vida de mamã. Mamã África, a minha mãe é mãe solteira e vem que faz a mamadeira todo dia. Além de trabalhar, como ir pra Costa de Vira, nas casas da ilha. Puro. Rádio Verde. Governo. Rádio Verde. Faltando 22 minutos para o meio-dia, temperatura por volta dos 15 graus aqui na zona sul de Porto Alegre. Nós somos a Rádio Verde e contamos com o apoio cultural do Meu Copo Eco, passando descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. Então agora vamos ouvir a segunda parte da entrevista com esse baita cyberativista aí, o Rafael Rainer. Todo esse trabalho assim, que já vem sendo feito com a Colmeia então, nos últimos 6-7 anos, O que são as experiências assim, que tu participasse, que tu pode citar assim, como referências pra gente? Bom, aí você vai ter que me ajudar, assim, por exemplo, em que área, né? Eu posso falar de várias iniciativas que estão em andamento, algumas concluídas, mas o mais interessante é algumas das que a gente está desenvolvendo agora, que acho que essas são interessantes de estarem sendo citadas, porque são aquelas que a gente precisa de ajuda para concluir. Por exemplo, falando aqui da minha cidade, né? Eu moro em Araranguá, no sul de Santa Catarina. Já morei em Porto Alegre por 13 anos, cidade que eu tenho muito carinho, gosto bastante. Sempre que eu posso, volto. Tive aí há poucos dias. Então, assim, aqui em Araranguá a gente tem um favo. Então aqui a gente tem encontros mensais de acolhimento, a gente recebe pessoas novas para participar, a gente faz uma série de iniciativas como, por exemplo, oficinas ensinando crianças, jovens e adultos a andar de bicicleta. Muitas vezes, pessoas que sempre quiseram e nunca conseguiram, então a gente tenta resgatar isso. A gente já fez oficina de jardinagem libertária, fizemos intervenções urbanas como Vaga Viva, por exemplo, que se ocupa uma vaga de trânsito para criticar o sistema de transporte da cidade, que está ficando cada vez mais caótico. A gente faz oficinas literárias, organiza aqui um cineclube que já está na 30ª não sei qual edição, sempre fazendo uma crítica bem interessante depois de assistir os filmes. A gente tem fotoclube com saídas fotográficas, resgate da cultura da cidade. A gente tem amadores de palavras, encontros literários. A gente tem uma horta coletiva, onde a gente faz o cultivo do solo de forma compartilhada. Volta e meia a gente faz mutirões. A gente organiza e a gente quer que esse movimento das hortas comunitárias se espalhe pelo Brasil afora. A gente está pensando, estamos bolando a criação da Rebal, que é a Rede Brasileira de Agricultura Urbana, para coletar conectar esses movimentos todos que estão acontecendo no Brasil. Ainda aqui na cidade a gente tem um provedor comunitário de internet, basicamente uma antena omnidirecional conectada num sinal convencional que espalha o sinal de internet por 3 km, com uma tecnologia muito simples que pode ser apropriada pela própria comunidade. Isso barateia horrores o acesso à internet em qualquer local. E hoje a gente está junto com o Marcelo Saldanha, Instituto Bem-Estar Brasil, lutando pela democratização e pelo acesso e pela legitimação desse tipo de conduta, né? Porque por muito tempo isso foi considerado crime e hoje, dentro de certos princípios, se você organiza uma associação, isso já é permitido. A nível nacional, a gente está organizando um projeto muito bacana, que é a nossa menina dos olhos nesse momento, que é o Solutio. Né? Solutio é solução em latim, que é a nossa nuvem de soluções. A nuvem de soluções, ela é, na verdade, assim, ela vai ser uma plataforma web, mas com forte conexão com a realidade das pessoas em qualquer local do Brasil. Como é que ela vai funcionar? Essa plataforma, ela vai receber soluções, né, de qualquer lugar do mundo, porque ela vai estar nesse primeiro momento em português e inglês. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo bem simples: compostagem, né? Para quem não sabe, compostagem é aquele processo natural em que você coloca restos de alimento, por exemplo, de matéria orgânica, ela vai sendo degradada pelas bactérias e vai se transformando em adubo, né? Um processo natural de se transformar em humus e depois isso pode ser utilizado como adubo orgânico. Então tem formas de acelerar esse processo. Aí você coloca lá na nuvem de soluções, dentro da parte de alimentação, de agricultura, você coloca lá essa informação de como fazer a compostagem. Aí uma pessoa vê essa solução e diz, ah, mas peraí, eu faço melhor, eu faço isso aqui, eu coloco umas minhocas no meio, eu coloco um pouquinho de grama em cima, eu molho a cada 2-3 dias, isso aumenta, no processo que leva 90 dias, pode passar para 60. Aí outra, em outro país, diz, ah, mas eu faço melhor ainda. Então, a gente vai estar colocando soluções de todos os tipos, tecnologias sociais, tecnologias de cooperação, tecnologias apropriadas, bioconstrução, em relação à questão de software, hardware, em relação à alimentação, política, técnicas de governança compartilhada, solidária, moedas complementares. Posso imaginar que seja voltado para um outro mundo possível, para o bem comum, como a gente gosta de falar, né? Que promova o bem não só de pessoas que pensem em si, mas que promovam o bem coletivo. Esse vai ser o espaço, né, dessa plataforma. Então as pessoas vão colocar lá, vai ser um banco de dados, ao mesmo tempo vai ser uma plataforma de inovação aberta, onde qualquer pessoa vai poder vir e dizer, ah, mas eu tenho como melhorar isso aqui, olha, essa aqui é a minha solução, um pouco modificada. E vai ser uma rede social onde as pessoas vão poder dizer, ah, eu gostaria de fazer isso na minha cidade, eu moro aqui. As pessoas vão poder se localizar pela distância e poder se reunir, por exemplo, para arrumar uma horta, uma praça e transformar numa horta, ou fazer qualquer coisa que quiserem. Então esses são alguns dos projetos. Não sei se respondi a pergunta. Ah, eu acho que respondeu bem, de uma forma bem instigadora aí para nossos ouvintes assim, começarem a ir atrás também, né? Acho que tem um cardápio aí de coisas, né, Rafael? E eu ia te perguntar, assim, o que que tu pode trazer pra gente de experiências de fora, assim, né? E tu só falou muita coisa que tá sendo feita, que tu e todo esse povo tá envolvido, assim. O que que tu pode trazer pra gente de experiências legais, assim, do exterior, ou de contatos, ou referências que tu tenhas, assim, sabe? De coisas que tu não tá participando diretamente, mas que tu conheceu, enfim... Pois então, é um termo bem bacana, assim, que de certa forma existe na nossa sociedade, mas que não é muito valorizado, é uma coisa chamada capital social. Em novembro do ano passado, novembro e dezembro, eu fui convidado pelo Bertola Bergsten, lá da Suécia, para falar num evento chamado Social Capital World Forum, né, que é o Fórum Mundial do Capital Social. Basicamente, capital social se eu pudesse resumir em uma palavra, eu resumiria em confiança. É aquele valor que você tem dentro de um grupo humano, dentro de uma sociedade, que você faz as coisas não baseada no fato de que você espera alguma retribuição financeira em troca, que você faz algum serviço para alguém imaginando que vai ganhar algum bem, alguma coisa em troca, mas você faz porque você olha para aquela pessoa, você vê que ela precisa e você faz, porque ela está precisando dessa ajuda e você recebe de volta aquela sensação de gratidão e o dia que você vai precisar, aquela pessoa vai lembrar de você e vai dizer, pá, aquele cara me ajudou, eu tô vendo que ele está precisando e vou ajudar ele. Então, o capital social ele é mais baseado nessa questão, né, da confiança entre os pares dentro de uma comunidade, e tem tudo a ver com essa nova economia que está surgindo, colaborativa, criativa, peer-to-peer, né, que é de pessoa a pessoa. E lá nesse congresso, eu conheci pessoas bastante interessantes do mundo inteiro, que estão altamente conectadas já nesse novo paradigma, nesse novo perfil de relação humana, que é totalmente diferente do que a gente ainda vive hoje na maior parte do tempo, que é um perfil de competição, de individualismo, onde cada um só pensa no seu e que se dane os outros, de tomar vantagem, que é uma coisa, né, tirar vantagem, que é uma coisa da nossa cultura. Lá fora, essas pessoas, e não estou falando porque é lá fora, estou falando essas pessoas específicas que foram nesse evento, elas já estão não só promovendo, mas também praticando. E aí surgiram vários exemplos de como isso é possível. Um dos exemplos recentes, se eu posso falar algo que aconteceu no Haiti, né, algo, por exemplo, que que me chamou muita atenção num desses encontros promovidos por um grupo chamado Living Bridges Planet, que é um grupo que seleciona algumas pessoas que fazem conexão entre vários grupos e redes de vários continentes do mundo. E aí aconteceu no Haiti um encontro, e esse encontro era uma coisa chamada Hackathon, onde grupo de desenvolvedores de software, eles atendem certos desafios. E o desafio no Haiti era fazer o seguinte: como uma população tem um grande percentual de analfabetismo, poderia usar a telefonia celular barata, como por exemplo uma mensagem de SMS, para se comunicar? Como é que eu, até que sei escrever do meu lado, vou mandar uma mensagem para um amigo meu lá do outro lado, só que ele não sabe ler? Então, de que adianta eu mandar esse SMS para o outro lado, que é a forma mais barata de eu me comunicar, se muitas pessoas não sabem ler? Então, o desafio desse hackathon era fazer com que desenvolvesse um software que no celular receptor transformasse a mensagem de texto em áudio. Então eu escrevia desse lado e do outro lado a pessoa ouvia aquilo que eu escrevi. E eles conseguiram desenvolver isso num fim de semana, assim. Então, esses são exemplos de iniciativas que são feitas muitas vezes e não são feitas com o objetivo de ter lucro. As pessoas que fizeram, se envolveram nesse projeto, ninguém ganhou um tostão, a não ser a satisfação de saber que está fazendo algo bom para ajudar centenas de milhares de pessoas num país que tem essa limitação momentânea, né, educacional, que foi o Haiti. E assim a gente também tenta fazer na Colmeia, né? A gente faz as coisas de forma totalmente desapegada. Ela é uma rede que já há 6 anos trabalhou sem nenhum tipo de financiamento. A gente tirava tudo do próprio bolso e continua tirando. A gente não consegue nem bancar os custos do nosso servidor ainda com doações. Por falar em doações, pela primeira vez agora, nesses 6 anos, não faz nem um mês, a gente abriu espaço para receber doações. Então a gente recebeu nossa primeira doação de R$10, para não dizer que a gente zerou e nunca recebeu nada. Recebemos esses dias, e uma segunda doação de um benfeitor aí de R$180. Né, que ficou tão empolgado com todos os projetos e processos que estão acontecendo. Então as coisas, né, a gente também tem que parar de ter vergonha, porque muitas vezes a gente deixou de fazer muitos projetos muito interessantes porque precisava de uma pequena soma financeira, e a gente estava esguelado assim, em contas e outras coisas pessoais, e não deu para fazer. Então agora a gente está aceitando também esse tipo de ajuda, né? E isso acho que vai acelerar um monte esses processos voltados para o bem comum que a gente está desenvolvendo. Esse então foi o Rafael. Não sei, Rafael, se tem algum convite aí para fazer para o pessoal, para os próximos movimentos dessa agenda, assim, porque tem bastante coisa acontecendo, né? Eu acho assim, a pessoa que realmente quer se envolver, ela tem vários caminhos. Se envolver, no caso, com esse nosso movimento. Obviamente que toda e qualquer ideia é extremamente bem-vinda, né? Se a pessoa tem um projeto que queira compartilhar, que a gente possa ajudar a incubar e desenvolver, a gente está aí para isso. Então, os canais de contato seriam um e-mail, que é o colmeia@colmeia.org, o portal, o site, que é o colmeia.org, a rede social direto, né, que é o net.colmeia.org, e são nossos canais preferenciais. E além disso, os encontros de todas as quartas-feiras no agora.cc, todas as quartas-feiras das 9h30 da noite até as 11h. E ainda, para quem preferir achar mais prático um contato inicial, a gente tem o nosso grupo no Facebook, que é facebook.com/groups, né, /colmeia. Então lá a gente pode começar a conversar e depois a gente segue conversando em outros espaços, até presencialmente, quem sabe em Porto Alegre em breve. Beleza, então. Esse foi o Rafael Rainer. Muito obrigado, Rafael, e siga em frente virtualmente e presencialmente. Assim. Parabéns aí pela multiatividade aí. Valeu, Caco, muito obrigado aí pelo convite e a todos, daqui a pouco um bom almoço, tudo de bom. Faltando 7 minutos para o meio-dia, estamos então no final do programa, gente. Passa rápido, né? É verdade, o Rafael Rainer que falou um monte de coisa legal aí, a gente estava aqui ouvindo novamente aqui a entrevista, né? É muito bacana tu ver as experiências, né, que saem da frente... Sem essa de ativismo de sofá, sabe? Eles falando sobre atitudes, tipo, como fazer as composteiras, de se unir, trocar informação, daí, eu molho pra ativar o processo, é muito legal mesmo, eu admiro, tô admirado com o trabalho deles. Eu acho que pra, a gente não pode deixar de citar, né, um dos cyberativismos que adquiriu grande destaque no âmbito ambiental foi a luta contra a construção de Belo Monte, com o movimento Gota d'Água, que usou as redes sociais, Twitter, blogs e YouTube, para divulgar informações sobre a construção da usina e para alertar o cidadão sobre o planejamento energético do Brasil. Também teve outra manifestação... Pode continuar. Outra manifestação que obteve destaque no cenário ambiental foi contra o novo Código Florestal, que foi chamado Movimento SOS Florestas. O movimento ficou conhecido pela hashtag Veta Dilma, através do Twitter. Em dos tuitaços, mais de 14 mil pessoas aderiram à campanha que era contra a alteração do Código Florestal. Também outra iniciativa, que também é do cyberativismo, né, é o Clique Árvore, uma iniciativa da Fundação SOS Mata Atlântica, com a participação de uma ampla rede de parceiros, como viveiros de mudas, ONGs, empresas e internautas em geral. Sofá, de plateia, o importante é participar, o importante é ativar e cada vez mais disseminar a informação, né? Quando tu falou ali da SOS Mata Atlântica e de Belo Monte, é na internet que tu vê as fotos deles matando, guerrilhando na floresta, matando os índios. Não era no Canal 12, que a gente sabe quem é. Não é lá que tu vai ver eles dizimando os índios. Eu acho que é importante disseminar informação e é via internet que isso vai acontecer. Mas aí, a gente tá falando de causas aqui, Caco Rocha, que é o homem das causas aí. Vamos chamar a galera para participar com a gente da reciclagem.org? Vamos, para tentar criar uma nova organização, né? A gente vive o paradigma, né, das ONGs ou das empresas, assim, né? Eu acho que tá no momento da gente romper esse paradigma e tentar criar uma organização de pessoas, né? De pessoas que se proponham as pessoas a mudar. Né? Porque a gente fala muito em ecologicamente correto, mas a gente vive com uma coisa que é um fato para nós três aqui e para qualquer pessoa no mundo. Assim. Acho que eu só conheço uma família, que é a família do No Waste, tem uma família lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, que não usa lixo. Todo mundo nós produzimos lixo, em todos, o que nos faz ser parte do problema, né, Eric? Sim. Porque não tem lixo na natureza. Então a gente tem um imenso trabalho aí, assim, para conseguir mostrar para as pessoas isso e através de ações, de produtos, da Rádio Verde, de educação ambiental, tentar começar a incentivar a virada de mesa, né? Porque senão não vai ter um planeta legal em 2050. Tentar juntar esse povo todo, né? E lembrando que o nome da reciclagem vem de recicla mais age, é isso, exatamente, né? Para as pessoas irem para ação, cara. E o ponto org, que é a organização da coisa. Como é que nós vamos fazer para juntar esse povo? Então? Acho que vão ter... A gente não vai conseguir explicar agora em 3 minutos, a gente precisa ouvir uma música, então nós vamos pedir pro pessoal nos seguir aí no Twitter e ficar com a gente no Facebook. Como? No facebook.com/reciclagem e no Twitter... .com/reciclagem_, que é o hífen abaixadinho. Então, aqui. Se tu ficou curioso aí de como é que tu vai fazer para participar, vamos seguir a gente, vamos manter contato, que logo em seguida vão ter novidades aí de como fazer para apoiar a nossa ideia. E a ideia que não é só nossa, né, que é de todos, né? Uma ideia de sustentabilidade. Isso aí, nesse cyberativismo, então, estamos encerrando o programa com... uma banda que vai estar se apresentando hoje em Porto Alegre, o conjunto Bluegrass. Ai, Porto Alegrense. Nesse evento aí que é manifestação Pare na Luciana. É isso aí. Então tá. Se vê semana que vem, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.